3.000 pés, ajustado 1.020, completa a redução para 1.909. SFE 3.000 pés, 1.020, redução 190 nós, 3.894. Médio 2-2, agora sim, confirmar o puxa da minha esquerda. Aguarde, meu técnico. Aguarda. Vivo, Quebec. Cruz Batista. Salve, chama na Lima. 259, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo é o 360, via 316, 10 a 3, e eu posso topar na rota do plano. Da Eulê da Briga, subida, curva à direita após a decolagem. 5156 é o código, 1208 é o controle. Correto, não está posicionando. 6722 é o web, estaciona no 62 e está para emitir táxi. Autorizado no 62, reporta para emitir táxi, 62. Romeo Alfa Quebec, está autorizado em Lima, mais Quebec. Na Quebec, chama de posição e chama a torre de serviço de 2.6 para prosseguir até a base. Ingresso no 7, reporte livrando na bata. Linha 722 com 117, autonomia de 1345, contendo com 15 para o táxi. Táxi via pátio de alfa, ponto de espera 5286. Pátio de alfa, ponto de espera 5286, obrigado, bom trabalho, senhorita. Gol 273 estabilizado. Gol no 273, chama a torre 186. 186, boa. Salvador, tá 3629, passou 3500 pés para nível 360, nada é o Leda. 3629, sub contato radar, sobre o 360, voa direto Leda, após Leda Bridge. Direto Leda, Leda Bridge, está 3629, então 360. Então 3894-2020, autorizado a final LSTC, reporte estabilizado. 2020 CVLS, campo estabilizado, 3894. 022 now with receive center frequencies 126.85, if enable 125.45. Receive center 126.85, enable 125.45, em Portugal 022. Boa noite, é bom. Boa noite. Afirmativo. Tem um segundo tráfego passando externo agora também. Aguarde instruções web, mantenha ponto de espera. É dúzia. Dois também, obrigado, boa. Não, nada, boa. O Delta Lima aqui no controle. Salvador, 3894 da TAM, passou em Serra. 3894, continua a aproximação, aguardando pista livre. Vai cortar. 116 a bordo, alterna com 5, com 4 horas e 20 para táxi. Autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera 3286. Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera para 3286. Obrigado, boa noite, por favor. Número 273, libera a direita, 1219, solo 00. 209, gol a 273. Nós aguardamos apenas a passagem de tráfego da TAM, retaguarda. Já passou praticamente, pode iniciar o nódulo. Solo Salvador, gol 1273, livrou. 1273. Boa noite, táxi autorizado Alfa Kilo, Pátio 3, estamos no ingresso no Pátio 1 só. Alfa Kilo, Pátio 3, faltará para o principal gol no 273. 601, autorizado Daniel, 360, via Pezulu 10. Saiu na diapositiva subida, curva direita, fazer decolagem. 5160 é o código. 120, decimal 8 é o controle. Autorizado no 360, para o Daniel, que é o Pezulu 10. Decola na cidade de Copacabana, direita. Saiu Daniel, curva direita. 5160 é o código, controle 5208, gol 1903. Correto, vamos a posicionar. Chame do presente Recife 12685, alternando 12545. 12545. Boa. Oi. Corrida 3894, libera direito 29. Salve, tá 3894, livrou na. Está na 3894, está visando o tráfego passeando, está saindo? Afirmo, 3894. É, assim, assim. Se não estiver te vendo, né, tá complicado. Já vai subir o tarde, vai pedir um tráfego de aquilo, 43, e vai me chamar para ingressar no pátio principal. 7 quilos, pátio 3, chama quando for no principal, 3894. Boa, a cena identificação desce para 3000, Prodiduna, ajustado 1020. Identificou a 3000 na Prodiduna, ajustado 1020, prefeito, ficou 4000. ...629, chama Recife 1251, alternando no 3325. 251, 3325, grato, boa. Boa. Boa tempo, Xadé, estou no 3567. O Chané 6259 com 110 a bordo, alternando galeão, 4 horas. Roberto Cabral, prossiga. Pátio, Índia, Alfa, ponto espera 186, o Chané 6259, boa noite. Controle Salvador, Papatel do Mike Bravo, uniforme. Mike Bravo uniforme, acione 5170, modo normal, acione a identificação Mike Bravo uniforme. O 273 já mantém posição, aguardando, ok? Entendi. Salvador, muito boa noite, vai ter 722, não sou escuta, passando 2000. Uniforme, sem intenção de pouso, pistão na 710 de Salvador. 17, senhorita. Gente, está presente, tem condições de voar rotatória, descendo para 4 mil pés? Afirmo, na proa da rotatória para 4 mil, está passando mais que bravo de forma agradece. Confirma o ajuste? Ajuste em Salvador 1020. 1020, tá certo. Controle o L-672, não se escuta. Controle Salvador, L-672, não se escuta. L-672, sob contato radar, Sabel 360, direto Leda, está presente após bridge. 360, direto Leda, pós-bridge, 6722. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, controle. Quedo, Romeu, Oscar Bravo, 510, litoral, reporta através do Parque de Pituaçu. Portão 03. Gente, para o 03 em frente, voo 273. Portão 3894, vai ficar atento ao voo à frente, pode prosseguir portão 08. 108, 3294. Comandante, boa noite. Portão 3897. informação e antes da autorização solicitou 300 para Guarulhos. Pronto para qualquer Guarulhos? Afirmo. Autorizado Guarulhos, 340 via Presumo do Meia, BHZ, 13 após contornar a rota do bloco de voo da Eulenda Bridge, a subida em Bridge, intercepta Presumo do Meia, primeira curva direita, 5163 é o código, 1208 é o controle. É o 6722? Você. Por gentileza, senhorita, poderia coordenar a prova de Bridge, está presente? Já de coordenação. Obrigado. Intercepta a Pergolona 67 GHZ, 5163 transponder, 208 é o controle, eu estou presente na frente. Me portarei, obrigado. Chanel Lima, tem pista 10. 3567 ao 07, 1208. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 3567 decolou passando 1900. 67 sob contato radar, sobre o 380, da presente, vai direto eleva. 380 eleva. Oceano a cena identificação, voo ITAP 10 para 4000. ITAP 10 para 4000. Puxa 6259, 180 graus com 2 e decolagem autorizada. Controle. Não estou escutando, senhorita Bracinha. Infelizmente, Santo Recife não autorizou o seu voo direto Bridge. Ok, muito obrigado pela tentativa. P5433, 10 para 2000, 1020, autorizado a final ILS-XR, reporte estabilizado. Brasil, 1020, por trás, estabilizado, 5433. Aqui, Bravo Uniforme, autorizado 2000 pés ajustado 1020, reporte visual com 7 para modificação das regras. Chanel 6259, 1-0-1-2-0-8. 208, boa noite, confia da mata. Da presente, M Recife na 25-1-0, alternando no 3325. 25-1-0, 3325, 7-2-3, obrigado. Nada, bom voo. Controle Salvador, muito boa noite, Chanel 6259, passa 2000 na Dauleda. Puxa 6259, boa noite, sob contato radar, sobre o 360, da presente voo direto Leda, após Leda Bridge. Maravilha, da presente direto Leda, subindo ao 360, Chanel 6259. Bravo Controle. Escuta. Pedi pra você checar o modo Charlie do transponder. Eu tenho contato radar somente modo Alpha. Cheque a altimetria. Bravo. Agora sim, recebo 400 pés do Roberto Cabral. Está cruzando os ar, fico em descida. Em condições, Vitor Machado, seu pai. Bravo uniforme, plano modificado para visual, 2111 Zulu. Desce para 1500 pés, toda rotatória ajuste 1020. Tá certo, Papa Tango Mike, Bravo uniforme. Autorizado, chamo para início de táxi. Dois, o tempo de preto, dois. Oscar Bravo, agora com a torre 1186. Estabilizado com campo à vista, o 5433. 5433 da Trip, completa final e chama a torre 1186 dúzia. 1186, obrigado. Até daqui a pouco. Até. Juan, e aguarda instruções. Bravo. 8, alternando 1260. Trip prossegue, reporta para o seu estado. Total estado 543. Restrito nível de voo 340 pelo centro Recife. Nível 340, 6259. Trip 5338, desce para 2020, autorizado a final ILSXT, reporte estabilizado. 2020, reporte para estabilizado, 5338. Pouso autorizado 1-0, 180 graus, 1-0 no ar. Bem-vindo a 10, 5-5-5-4-3-3. 5-3-3-2, para desvio à esquerda para levar para o matão. Livre, após desvios, retorna para o Tiduna, ajustado 1020. Livre, desvio, após Tiduna, 3-3-3-3-8. Começa a ver a fora da porta. Oscar Bravo, observe o tráfego na final no zero. Aguarda a passagem do mesmo e aposta livre, base pela direita no 7. Bravo. 32, boa, aciona identificação BS para 4000 na BOF. Linha 259 da presente chama Recife, 1251, alternando na 3325. Até a volta. 32, prossiga. Está 10 de Salvador, você segue como número 2. Tem uma aeronave da companhia agora a 8 milhas de zona. Da presente dono, trip. Pouso autorizado no 7, 180 graus, 109. O meu, posso parar? 5433 no solo, 18, direito 219. Direita 219, Alô Salvador, boa noite, 5433, professor. Táxi autorizado, via Índia Alfa, ponto de espera, submissão de 18:30, 1601. O Trip, boa noite, táxi autorizado via Kilo, cruza o pátio 3 e vai até a remoto no 3 do pátio principal. Gente, via Kilo, cruza o pátio 3 e traz remoto no 3 do pátio principal. O meu Oscar Bravo ao estacionar a frequência livre. Bravo. Tio, cópia. Espera. 338 da Trip, chama agora a torre 7186. Salvador, 338. 338, como recebe a torre? Como recebe a torre? Eu pode baixar travado. Voltará.